Que eu adoro e quero bem. Santarém, terra querida, se eu posso lhe provar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Se acostumar, se acostumar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Se acostumar, se acostumar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Sigo a Vila Baldeária com toda a disposição pra cantar meu carimbó, que é uma grande tradição. Vou pra Ilha do Amor, com esse povo hospitaleiro, pra mostrar minha cultura, que é a Praia do Cajueiro. Eu vou tão bem, cantando meu carimbó, de Alté do Chão a Santarém. Eu vou tão bem, cantando meu carimbó, de Alté do Chão a Santarém. Vou voltar à minha terra, onde eu me sinto bem. Tem coisas da natureza que eu adoro e quero bem. Santarém, terra querida, se eu posso lhe provar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Se acostumar, se acostumar. Você banhando nas águas, você vai se acostumar. Sigo a Vila Balneária com toda a disposição pra cantar meu carimbó, que é uma grande tradição. Vou pra Ilha do Amor, com esse povo hospitaleiro, pra mostrar minha cultura, que é a Praia do Cajueiro.